Meu Pai, da rádio a voz da cura divina, Senhor, esperta este irmão e esta irmã, ó Pai, na oração, dando força e graça, meu Pai, do Teu Espírito Santo, para poder prosseguir, meu Pai, nesses últimos dias, meu Pai, aleluia, porque nós somos forasteiros em terra estranha, peregrino em terra estranha, a nossa morada não é aqui, Igreja de Cristo, a nossa morada é a morada eterna. Ó Jesus querido, Jesus maravilhoso, ajude meu Pai, por amor do Teu nome, por amor da Tua palavra. Abençoa, Senhor, o Teu servo, pastor, aleluia, Miguel, e vai dar continuidade da oração. Glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória. Glória, glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, pedindo a Ti, Senhor, a Tuas misericórdias, o Teu perdão. Perdoa, Senhor, perdoa, meu Pai, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas iniquidades, meu Deus. Oh, meu Deus poderoso, meu Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus criador do céu e da terra, purifica-nos, oh Deus, purifica-nos, oh Pai, por amor do Teu nome, Senhor, por amor da Tua palavra, meu Deus, oh, aleluia, aleluias, glória, glória, glória a Deus, oh, meu Pai amado, meu Pai maravilhoso, ajuda, Senhor, o Teu povo, ajuda, Senhor, a Tua igreja, clamar, Senhor, pelo Teu nome, clamar, Senhor, pela Tua misericórdia, oh, meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, Senhor, Rei da Glória, venha, Senhor, pelejar, meu Deus, pela Tua obra, meu Deus, peleja, meu Pai, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, peleja, meu Pai amado, pela Tua igreja, Senhor, oh, aleluia, aleluia, aleluia, oh, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glórias, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória a Deus, oh, meu Pai amado, Deus poderoso, meu Senhor da glória, nós Te pedimos, meu Pai, a Tua graça divina, Senhor, nós Te pedimos, oh meu Pai, a Tuas misericórdias, meu Deus, a Tua renovação, purificação, Senhor, meu Pai amado, Deus poderoso, tem de misericórdia, meu Deus, venha, Senhor, nos ajudar, nos ajuda, meu Deus, clamar, ajuda nós, meu Pai, invocar o Teu nome, Senhor, buscar, Senhor, a Tua presença, meu Pai, Senhor, meu Deus querido, nos ensina, meu Pai, ensina nós, Senhor, a orar, ensina-nos, ó Deus, meu Pai, nós não sabemos orar, eu não sei pedir, Senhor, tende misericórdia, meu Pai, o Senhor diz na Tua palavra, que o Espírito Santo de vida consolador, é que intercede por nós, com gemido inexprimíveis, ó Deus, oh meu Pai, Deus amado, Deus poderoso, ajuda-nos, ó Deus, clamar, Senhor, coloca sede, ó Deus, em nosso coração, sede de orar, Senhor, sede, ó Deus, de jejuar, Senhor, mais e mais, ó Pai, sede, ó Deus, examinar as tuas santas escrituras, meu Pai, ó Deus poderoso, tende misericórdia, meu Pai, ajuda nós, Senhor. Ajuda nós, meu Pai, voltar ao primeiro amor, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, ajuda nós, meu Pai, voltar ao primeiro amor, Senhor. Dá-nos força, meu Pai, para nós orar mais, Senhor, para nós jejuar mais, oh Deus, para nós examinar, Senhor, a tua palavra, porque o Senhor diz, oh Deus, na tua palavra, Senhor, em João capítulo 5, versículo 39, examinai as santas escrituras, oh meu Pai, porque delas, oh Deus, é que testifica do Senhor, oh meu Pai, Deus poderoso, ajuda nós, meu Pai, dá-nos força, meu Deus, para nós buscar mais a tua presença, pelas altas madrugadas, meu Pai, dá-nos força, meu Deus, para nós clamar, meu Pai, ao Senhor, é, meu Deus, pela manhã, pelo meu dia, às 6 horas da tarde, meu Pai, às meia-noite, às 3 horas, ajuda-nos, ó Deus, está, Senhor, fazendo vigília, meu Pai, é, Senhor, na madrugada, falando com Deus, examinando as santas escrituras, ó, meu Pai amado, ó, meu Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra, buscar-me-eis e achareis, quando buscar o Senhor de todo o coração, encontrarás, é, descanso para vossas almas, ó meu Pai, ó Deus Santo, ó Deus Poderoso, ajuda nós, meu Pai, buscar, Senhor, ao Senhor mais e mais, eu preciso, meu Pai, eu preciso, meu Deus, descer mais em oração, descer mais em jejum, examina mais a tua palavra, meu Pai, ajuda-nos, ó Deus, prepara-me, Senhor, ajuda-nos a preparar, meu Deus, para cumprir, Senhor, o teu ide, para cumprir, Senhor, a tua missão, aí de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê no Senhor será salvo, mas aquele que não crê no Senhor será condenado, é verdade, meu Deus e meu Pai, oh Deus poderoso, meu Pai, eu apresento, Senhor, este título desta campanha, meu Deus, de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, meu Pai, o Senhor diz na tua palavra, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, ouvirei do céu as vossas súplicas, perdoarei teus pecados, e sararei a vossa terra, é verdade, meu Deus amado, quando o teu povo, Senhor, quando a tua igreja, meu Pai, ela se humilha perante a tua presença, ela passa, meu Deus, se humilhar, confessar, meu Deus, os pecados, ela possa alcançar a misericórdia do Senhor, porque o Senhor diz, meu Pai, na tua palavra, lá em Provérbios, capítulo 28, no versículo 13, meu Pai, que aquele aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam, oh meu Deus, alcançaram a misericórdia. Meu Deus e meu Pai, ajuda nós, Senhor, reconhecer, meu Pai, que nós somos pecadores, meu Pai, que nós não somos melhor do que ninguém, meu Deus, oh meu Pai amado, tende piedade, Senhor. Ajuda-nos, oh Deus, ajuda-nos, oh Pai, tende misericórdia, misericórdia, Senhor. Oh glória, glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Dai força, meu Pai, dá graça, Senhor. Dai força, meu Pai, dá graça, Senhor, para a tua igreja clamar, Senhor, pelas tuas misericórdias, meu Pai, pelo teu Espírito Santo, meu Deus, tende piedade, Senhor, oh meu Pai. O Senhor diz na tua palavra: se vós não clamares a mim, as pedras clamarão por vós. Oh, meu Pai amado, o Senhor disse, mas na tua palavra, em Êxodo capítulo 14, no versículo 15, meu Pai, porque clamas a mim, diga para o meu povo que marcha, é marchar, Senhor, na palavra, na doutrina santa do Senhor. É clamando e marchando na obediência, obedecendo a palavra de Deus. Oh meu Pai amado, ajuda nós, Senhor, clamar, buscar, Senhor, ter de piedade, Senhor. Oh meu Deus e meu Pai, dá-nos força, meu Pai, dá-nos vigor, Senhor, dá-nos ânimo, Pai amado, porque o Senhor diz na tua palavra: esforça-te, tenha bom ânimo, que eu serei contigo. Eu venci o mundo e vós também vencerá. Oh meu Deus e meu Pai, oh Deus poderoso, pois aquele meu Pai que está em Cristo Jesus, nova criatura é no Senhor. Oh meu Deus e meu Pai, vem nos ajudar, Senhor. Venha, meu Pai amado, dá-nos capacidade, Senhor. Capacita-nos, oh Deus, para fazer a tua obra, meu Pai. Oh Senhor, oh meu Deus e meu Pai amado, tenha misericórdia, meu Pai. Peleja por nós, Senhor, a cada dia vez mais, meu Deus, ajuda nós, meu Pai amado, a permanecer firme na tua palavra, meu Deus, ajuda nós, meu Pai, permanecer firme, pregando, Senhor, o evangelho, meu Deus, o evangelho da renúncia, o evangelho da salvação, meu Pai, ajuda-nos, oh Deus, eu peço a ti, Senhor, que ajuda, meu Pai, os pregadores da tua doutrina santa, meu Pai, ajuda os teus servos, oh Deus, pois Satanás, oh Pai, tem se levantado com grande ira, Senhor, é, meu Deus, com grande fúria, contra os teus servos, oh Deus, contra as tuas servas, oh Pai, que estão pregando a tua doutrina, tempo e fora de tempo, meu Pai, oh Senhor, meu Deus, tende piedade, Senhor, quantos planos, meu Pai, que Satanás tem planejado nesta noite para destruir, meu Deus, para derrubar os teus servos, oh Pai, oh meu Deus, oh Pai querido, mas neste momento, Senhor, eu intercedo, meu Pai, por estas vidas, pela vida do teu povo, meu Pai, pela vida, meu Deus, dos meus irmãos, das minhas irmãs, oh Pai, oh meu Deus e meu Pai, corta os laços do inimigo, meu Deus, quebra as lanças de Satanás, meu Pai, repreende, Senhor, toda a fúria do inimigo, meu Deus, repreende, meu Pai, toda a ira de Satanás, oh Deus, contra a vida, Senhor, dos teus servos, das tuas servas, meu Pai, O Senhor diz, meu Pai, na tua palavra, Senhor, para mim, para os meus irmãos, para minhas irmãs, meu Pai. O Senhor diz em Isaías 41, versículo 10: não temas, que eu sou contigo, ó meu Pai amado, ó Deus Santo, ó Deus forte, ó meu Pai. Fortalece, meu Pai, esse irmão. Fortalece, meu Pai, esta irmã, Senhor. Renova, meu Pai amado. Renova, meu Deus, renova. Renova, meu Pai, as forças desse irmão, desta irmã, Pai. Renova, meu Deus querido. Oh, meu Pai, Satanás tem lançado, meu Deus, seta, meu Deus, de fraquezas, de frieza, meu Pai. Satanás, Senhor, tem tentado impedido o teu servo, da tua serva, clamar a ti, Senhor, ó meu Pai amado, ó Deus poderoso, mas há poder na oração, meu Pai, há poder, Senhor, na tua palavra, há poder, Senhor, meu Pai, na oração, ó meu Deus e meu Pai, repreende, Senhor, todo laço do inimigo, meu Pai, repreende, meu Pai, as barreiras, Senhor. Repreende, meu Pai, as muralhas, meu Deus e meu Pai, vai repreendendo, meu Pai. Ali, Senhor, ali, meu Pai, muitos, ó Deus, quer nos calar, Senhor, muitos, ó Pai, quer tentar nos parar, Senhor, ó meu Deus e meu Pai. Assim, meu Pai amado, como aquele jovem Bartimeu, filho de Timeu, meu Pai, que estava no caminho, clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E muitos ali, meu Pai, tentando calar, meu Pai, a boca daquele homem, Senhor. É verdade, meu Deus amado, mas quanto mais, ó Deus, que o povo queira impedir, Senhor, daquele jovem clamar pelas tuas misericórdias, mas ainda ele clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E assim, meu Pai, quantos, ó Deus, que quer tentar nos calar, meu Pai, mas quanto mais, Senhor, que Satanás se levanta, que Satanás levanta seus adeptos, mas nós clamamos a Deus em oração, mas nós clamamos a Deus em jejum, ó meu Pai amado, porque através, Senhor, da oração, através do jejum, através da obediência, nós venceremos a Satanás, porque o Senhor diz, meu Pai, na tua palavra, que as cartas malignas de Satanás não saem com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ó meu Pai amado, fortalece-nos, ó Deus, a cada dia vez mais, para nós jejuar, para nós orar, para nós examinar, para nós vigiar mais, meu Pai amado, porque nós estamos vivendo num tempo, meu Pai, e que Satanás, Senhor, está matando os cristãos aos pouquinhos. É verdade, meu Pai, quantos, ó Deus amado, que estão mortos espiritual, mas ainda não percebeu, meu Pai, que está com a aparência de vivo, mas está morto espiritualmente, meu Pai, ó Senhor, e Satanás tem cegado esta vida, através das filmagens da besta, meu Pai, da televisão, as imagens do celular, meu Pai. É verdade, Senhor, Satanás tem enganado milhões e milhares de crentes, ó Deus, tem de misericórdia, meu Pai, abre os olhos, ó Deus, destes cegos, que estão cegos espiritual, meu Pai, tem de compaixão, Senhor. Tenha misericórdia, misericórdia, meu Deus, levanta os caídos, meu Pai, quantos, ó Deus, que está sem força de orar, quantos, ó Deus, que está sem força de jejuar, quantos, ó Deus, que está sem força, meu Deus, de examinar a tua palavra, Senhor, quantos, ó Deus, que está sem força de obedecer, meu Pai, a tua palavra, os teus mandamentos, meu Pai, quantos, ó Deus, que estão caídos, quantos, meu Pai, que não tem mais força, meu Deus, de voltar para o Senhor com o coração aquebrantado, ó meu Pai. Tende misericórdia, misericórdia, Senhor. Tende misericórdia, misericórdia, meu Deus. Ajuda nós, ó Deus. Ajuda os que estão caídos, meu Pai. Levanta, Senhor. Levanta, meu Pai, os caídos, meu Deus. Tende piedade, ó Senhor, meu Pai amado. Ó Deus poderoso. Glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória, glória a Deus. Ajuda nós, meu Deus, ajuda nós, meu Pai. Ajuda nós, Senhor, dá-nos ânimo a cada dia vez mais, Senhor. Dá-nos força, dá-nos vigor, Senhor. Ajuda nós, meu Deus, a estar de pé cada dia vez mais na Tua presença, meu Pai. Oh, meu Deus, oh, meu Pai querido, Pai amado. Repreende, Senhor, toda a fúria do inimigo contra a nossa vida, Senhor. E cobre nós com Teu sangue, meu Pai. Encobre a nossa família, Senhor, com Teu sangue. Cobre-nos com Teu sangue, meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Pai. Fortalece, meu Pai, os Teus servos, as Tuas servas. Renova, Senhor, a cada manhã, Senhor. Renova, meu Pai, renova, Senhor, renova. Purifica, Senhor, purifica, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, Deus. O Senhor diz, meu Pai, clama a mim, eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Ajuda nós, meu Pai, clamar, Senhor. Ajude nós, meu Deus, perseverar. Ajuda nós, meu Pai, estar de pé. Ajuda nós, meu Pai, ter de piedade. Oh, meu Deus, oh, meu Pai. Oh, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Abençoa, meu Pai, cada dia vez mais, Senhor, o crescimento desta obra. Abençoa, Senhor, abençoa, meu Pai, os pontos de pregação, Senhor. Abençoa, meu Deus, as igrejas primitivas, doutrina divina. Não só aqui no Brasil, meu Deus, mas em outros países também, oh, meu Pai. Abençoa, Senhor, a Tua serva que vai dar continuidade nessa oração nesta noite. Oh, glória, glória, glória, glória, Cristo, aleluia, Jesús. Oh, santo, santo, santo eres, Dios de la gloria. Oh, santo, santo, santo eres, Dios mío, aleluia, Jesús. Oh, gloria, gloria, gloria, Cristo, aleluya, Jesús. Oh, santo eres, Dios de la gloria, aleluya, Jesús. Oh, gloria, Cristo, aleluya, aleluya, Jesús. Misericordia, Señor. Misericordia, misericordia, gloria a Cristo, aleluya, Jesús. Oh, santo eres, Señor de la gloria. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. De misericordia, misericordia, Señor. Misericordia, Dios de la gloria, aleluya, Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya, Jesús. Tú eres santo, digno de toda gloria, toda honra. De misericordia, misericordia, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor. Ten misericordia, Señor. En esta noche, Señor, en este culto, Señor, te suplicamos. A atiende la súplica de tus siervos, de tus siervos. La súplica de tu iglesia, Señor. Necesitamos tu ayuda, tu misericordia, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a Cristo, aleluya, Jesús. Oh, gloria, gloria a Cristo, aleluya, Jesús. Oh, santo, santo eres, Señor. Misericordia, Señor. Renueva, restaura, Señor. Restaura, Señor de la gloria. Renueva la fe, Señor. Levanta, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Cristo, gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo, aleluya, Jesús. Oh, santo eres, Señor, mi Dios de la gloria. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Reprende, Señor, mi Dios, toda obra de las tinieblas. Reprende toda obra del infierno, Señor, mi Dios. Hay poder en la sangre de Cristo, aleluya, Jesús. Oh, gloria a Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya, Jesús. Misericordia, Señor. Misericordia, Dios de la gloria. Oh, santo eres, Señor, mi Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo, aleluya, Jesús. Bendito, Señor, bendito Redentor. Escucha, Señor, mi Dios, la oración de tu pueblo, la oración de tu iglesia, Señor. Ven a operar en tu misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Levanta, Señor, columnas de oración, intercesores. Siervos, siervos, siervos de tu Espíritu Santo, Señor. Siervos temerosos de ti, Señor. Celosos de tu santa doctrina, Señor. Reprende toda obra de tinieblas, Señor, mi Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya, Jesús. Oh, gloria a Cristo, gloria a Dios, aleluya, Jesús. Bendito, Señor. Bendito Redentor, oh gloria, gloria a Cristo, aleluya, aleluya, aleluya, Jesús. Ven a ayudar, Señor mi Dios, a tu iglesia. Ven a ayudarnos, Señor mi Dios, a humillarnos de todo corazón, Señor. A ayudarnos, Señor. Ven a ayudarnos, Señor mi Dios, aleluya. Alabacita, alabacita. Oh, gloria a Dios, aleluya, Jesús. Oh, santo eres, Señor, mi Dios. Oh, gloria a Cristo, gloria a Dios. El Señor es poderoso para hacer lo imposible posible en nuestras vidas, Señor. Para operar, Señor, ese milagro, Señor. Esa restauración en la vida espiritual. A sus siervos, a sus siervas, Señor mi Dios, para dar vida, Señor, desde tu palabra, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive, no morirá eternamente. Oh, gloria a Dios. Yo creo que el Señor resucita. Resucita, Señor. Resucita, Dios de la gloria. Levanta al caído, Señor. Levanta al caído, Señor. Reprende, Señor, esos espíritus de engaño, esos espíritus malignos, esos espíritus de muerte, esos espíritus de confusión. Hay poder en la sangre de Cristo. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria a Cristo. Oh, santo eres, Dios de la gloria. Oh, gloria a Cristo, aleluya, Jesús. Opera en cada oyente, Señor. En cada vida, en cada hogar, Señor. ¿Dónde están, Señor, orando, cultuando? ¿Dónde están delante de tu presencia, Señor. Oh, gloria a Cristo, gloria a Dios, aleluya, aleluya, Jesús. Levanta, Señor, a tu siervo, a tu sierva, Señor, mi Dios. Ve a santificar a tu iglesia, Señor. Santifica tu iglesia, Dios de la gloria. Oh, gloria a Cristo, gloria a Dios. Tu palabra sigue siendo predicada, Señor, con poder y autoridad de tu Espíritu Santo, Señor. Libera, Señor, a aquellos que están oprimidos, a aquellos que están, Señor, mi Dios, oprimidos por el diablo, Señor. Ve a liberar, Señor. Ve a operar poderosamente, oh Señor de la gloria, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya, Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Reprende, Señor, reprende esos espíritus malignos de engaño, esos espíritus divisores, esos espíritus asesinos. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Jesús. Toda obra del infierno, toda obra maligna de brujería, salga en el nombre de Jesús. Oh, santo, santo eres, Señor mi Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Estás aquí, Señor. Debe operar, Señor. Debe renovar, a restaurar, a dar vida, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, Jesús. ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Aquí estamos clamando, suplicándote, Señor, mi Dios. Ve a darnos, Señor, vida y vida en abundancia, Señor. Ve a darnos, Señor, mi Dios, esa gracia, Señor, para orar, para ayunar, para buscarte y adorarte en espíritu y en verdad, para oír tu palabra, para entender tu palabra, Señor. Para obedecer tu palabra, Señor. Aleluya, Jesús. De espíritu, oración y gracias, Señor. De espíritu, oración y gracias, Señor, a tu iglesia. Despierta, Señor. Aquel que está dormido, Señor, despierta, Dios de la gloria. Aquel que no tiene fuerzas. Dice tu palabra, Señor, que usted da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Ve a fortalecer, Señor. Ve a levantar, a sanar, Señor, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, Jesús. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, Jesús. ¿Cuántos que están enfermos, Señor? Espiritualmente, físicamente, Señor. Reprende, Señor, todo mal, toda enfermedad, todo espíritu de muerte, todo espíritu de locura, todo espíritu maligno que es invocado por obras de brujería, salga en el nombre de Jesús. Oh, gloria, oh, gloria, gloria, gloria, gloria a Cristo, aleluya, Jesús. Oh, gloria a Cristo, aleluya, aleluya, Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya, Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya, Jesús. Oh, santo eres, Dios de la gloria. Oh, gloria a Cristo, me voy a renovar, Señor. Ve a renovar, a bautizar, Señor mi Dios. Ve a poder saberte operar en cada vida, Señor. Para la gloria y honra de tu nombre, Dios mío. Oh, santo eres, Señor. Tu nombre sea glorificado. Sea exaltado, Señor mi Dios. Oh, gloria a Cristo, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, Jesús. Bendito y siempre, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Gloria y honra sea para ti, mi Dios todopoderoso. Aleluya, aleluya, Jesús. Opera en cada oyente, Señor. Renueva a tu siervo, a tu siervo. Ahí en su hogar, aquellos que congregan por la radio, Señor. Tal vez físicamente no está aquí, pero espiritualmente estamos en la misma fe, en el mismo Espíritu, Señor. Tu Espíritu Santo se obrando ahí poderosamente, renovando, sanando, Señor, resucitando, Señor, libertando al cautivo, Dios de la gloria, aquel que estaba caído, Señor. Levanta, Señor, levanta a tu sierva, Señor. Reprende tu espíritu maligno que está luchando con estas vidas. Oh, gloria a Cristo, gloria a Dios, aleluya, aleluya, Jesús. Aleluya, aleluya, Jesús. Levanta columnas de oración, Señor. Levanta, Señor, crianzas, niños, adolescentes, jóvenes, para predicar tu palabra, Señor. Levanta, Señor, hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Obreros para tu pies, Señor. Cuántas almas, Señor. Almas que están pereciendo, almas que están gimiendo, Señor. Ahí en los hospitales, Señor. En las cárceles, Señor, mi Dios. En las calles, Dios de la gloria. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, Jesús. Levanta, Señor, obreros, obreras, Señor, sinceros, corajosos, Señor, aleluya, celosos de tu santa doctrina, Señor, para anunciar tu palabra, tu santa doctrina, Señor. Oh, gloria a Cristo, aleluya, Jesús. Como tu palabra nos dice, Señor, cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Sí, Señor Jesús, tu palabra no ha pasado, tu doctrina no ha pasado, Señor, aleluya, Jesús. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, Señor. Oh, Dios poderoso, Dios de la gloria. Oh, sí, Señor, oh, Señor, teu povo, Pai. Está, Señor, aquí, Señor, clamando, procurando, Señor, a tu face, Señor. Aleluya. Oh, bendice, Pai, Dios poderoso, Dios de la gloria. Venga, Señor, a operar, Señor, en sus vidas. Venga, Señor, a operar, Señor, en sus corazones, Señor, aleluya. Tocar, Señor, Dios mío, Pai, a libertar, Señor. Liberta, Padre, Señor, Dios poderoso, Dios de la gloria. Levanta, levanta, levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, Señor Jesús, aleluya. Oh, gloria, gloria a Dios, aleluya. Misericordia, Señor, aleluya. Misericordia de tu pueblo. Misericordia de tu iglesia, Señor, aleluya. La palabra, Señor. La palabra, Señor, meu Deus, oh, Pai. Usa, Señor, oh, Deus. Toca, Señor, Dios mío, Pai, na tua vida, teu servo, da tua serva, Señor, aleluya. Oh, bendito Dios, Señor. No somos nada, Pai. Mas ven, Señor, a bendecir, Señor. Levantar, oh Pai, la vida, Señor, de nuestros hermanos. Ven, Señor, fortalecer. Darle, Señor, la perseverancia, la constancia, el libramiento, Señor. Oh, para su vida, Dios, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, Señor. Oh, Dios poderoso, tenga misericordia, Señor. Sabemos, Señor, que no merecemos, Señor, nada. Mas usted, Señor, ha colocado, Señor Dios mío, Pai, una oportunidad para nosotros nos levantar, Señor. Dejar, Señor, a ver la vida. Dejar, Señor, la muerte, Señor. Venga, Señor, mi Dios, oh Pai, operar, Señor. Opera, opera, opera. Derrama, derrama, derrama, derrama, Señor. Derrama, Pai, Señor, me de eso, Pai. La vida de nuestros hermanos. Derrama, Señor, la vida de nuestros hermanos, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya, Señor. Dios poderoso, Dios de la gloria. Oh, sí, Señor, ven, Señor, tocar. Toca, Señor, Dios mío, Pai, en la vida de cada uno, Señor. Pues como dice tu palabra, aquel que se me osa abundantemente, abundante va a recoger, Señor. Hace a tu gracia, Señor. A tu palabra, Señor, mi Dios, oh Padre, conforto, Señor. Aquellos que lloran, Señor, mi Dios, oh Padre, serán bienaventurados, oh Dios. Coloca, Señor Dios mío, Pai, la fe. Aumenta la fe. Aumenta, Señor Dios mío, Pai, la gracia para su vida. Oh, rica alabaster. Epa, alabas. Bendice, Señor. Abençoa, Señor, a tu pueblo. Abençoa, Señor, a tu iglesia, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Opera, Señor, mi Dios. Opera, Señor, mi Dios, Señor. Dios mío, Padre, en los corazones, Señor. Limpia, Señor, Dios mío, Padre. Da, Señor, para ellos, Señor, una nueva oportunidad. Abre, Señor, su entendimiento. Abre, Señor, Dios mío, Padre, un nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, a tu palabra, Señor, a tu verdad. Y, Señor, tenga misericordia, Padre. Tenga misericordia, Señor. Tenga misericordia, Padre Santo. Oh, Dios poderoso. Oh, Dios de gloria. Levanta, levanta, levanta, levanta, Señor, aleluya. Oh, bendito eres, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Alabaya. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, bendito eres, Señor. Oh, bendito eres, oh Padre. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Señor, aleluya. Abençoa a teu povo, Señor, aleluya. Gracias, Señor, meu Deus, oh Pai. Nesse momento de oração, Señor, em nome de Jesus. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Forte as palmas para o Senhor Jesus Cristo, aleluya. Forte as palmas para o Senhor Jesus, aleluya. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, amados irmãos. Que maravilha nos poder orar, clamar, glória a Jesus, aleluya. Como diz a sua palavra do Senhor, que Ele tem muito ainda a mostrar aos seus servos que clamam a Ele. Sinceramente, amados irmãos, aleluia. Mas não somente clamar a viva voz, sino o nosso coração que tem, glória a Jesus, que alcançar a comunhão com o Senhor, aleluia. Conseguir falar com Deus, amém. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Diga glória a Jesus. E cumprimentamos também os ouvintes que nos escutam por meio do programa Voz da Cura Divina. Glória a Deus que nos está escutando com a paz do Senhor Jesus. Amém. A todos que estão escutando também, escutando em outros países da terra, allá em Peru, em Paraguai, Uruguai, enfim, em todo o mundo. Glória a Jesus. Hermanos e irmãos, vamos meditar um momento a palavra do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Pegue a Santa Bíblia. Palavra de Deus, glória a Jesus. Pega a palavra do Senhor e vamos ao livro de 1 de Samuel, capítulo 2. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 de Samuel, glória a Jesus. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2 e no versículo 27. Glória a Deus. Hermanos oyentes, libro de Primera de Samuel, capítulo 27, capítulo 2, versículo 27. Gloria a Jesús. Encontró la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Yo creo que ya todos se encontraron. Capítulo 2, versículo 27. Dice así, el textuario dice, profecía contra casa de Eli. Gloria a Dios. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante de mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque das coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim. Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, te ha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão envilecidos. Glória a Jesus. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velo algum em tua casa. No versículo 35 diz, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Amém. Glória a Deus. Levante a Bíblia e diga assim, Senhor Jesus, Senhor meu Deus, vem falar, Senhor, a nosso coração, Senhor, nesta hora. Que tu povo escuta a tua voz, aleluia. Obrigado, Senhor. Gracias, Senhor. Gracias, Senhor, meu Deus. Aleluia. Pode-se sentar, amado irmão, e não demore em dar palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Para o Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, santo é o Senhor, aleluia. Amados irmãos, aleluia. Bem claro diz a palavra do Senhor nestes minutos que nos quedam. O Senhor honra a quem lhe honra, aleluia. O Senhor faz bem, aleluia. cuida, guarda aquele que se coloca na sombra dele, na sombra do Altíssimo, aquele que vá, glória a Deus, ao lugar secreto do Senhor, aleluia. Deus tem como joia preciosa, Deus tem como algo importante para ele, glória a Deus. Mas aqueles que desprezam, diz, aleluia, aqueles que desprezam as palavras do Senhor, aqueles que desprezam a revelação do Senhor, diz a palavra, serão envilecidos. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, a doutrina santa do Senhor, a palavra santa do Senhor, aleluia, a doutrina santa do Senhor, que Deus entregou para a sua igreja, aleluia. Glória a Deus, é um regalo do Senhor. O Senhor não dá qualquer, glória a Jesus, aleluia. Porque sábios, ferventes, tementes, homens de Deus, para eles poder receber o direcionamento do Senhor, tiveram muita oração, muito joelho dobrado, glória a Jesus. Não para se exaltar, não para ser algo melhor que os demais, sino porque eles amavam as almas, amavam seus irmãos, amavam a igreja, o evangelho do Senhor, para que possa se expandir aqui em todo o mundo inteiro, glória a Jesus. E como eles estavam em comunhão com o Senhor, assim como Moisés, glória a Deus, estava, glória a Jesus, glória a Deus, sempre em comunhão com Jeová, foi para o monte e lhe foi dado a direção exata do que deveria fazer o povo de Deus, os mandamentos, glória a Jesus. Então assim também, irmão, quando nós estamos nos ajuntando mais a Deus, estamos mais perto do Senhor, estamos nos convertindo em amigos de Deus, assim como Abraão, glória a Jesus, diz o Senhor, será que eu velarei para olhos dele e de ela, o que é a minha vontade, o que eu penso a fazer, glória a Jesus. Então aí o Senhor começa a revelar as coisas ocultas, escondidas, aleluia, a sabedoria que para este mundo é loucura, mas para Deus, sabedoria do alto escondida, glória a Jesus. Ele começa a revelar para nós, glória a Jesus. Então, irmãos, o povo daquele tempo, o Eli, ele estava, glória a Deus, de sacerdote. Ele deveria estar em este lugar, glória a Jesus, que esteve Moisés, que está, glória a Jesus, estava os sacerdotes, e que agora está o povo de Deus, aleluia. Mas ele estava errando, pecando contra Deus. Ele estava honrando, diz, a seus próprios filhos. Glória a Deus. Diz aí, por meio do homem de Deus, diz, porque, glória a Deus, honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor, aleluia, Ele olha todas as coisas, glória a Jesus, aleluia. Nós podemos estar, aleluia, de paletó, de gravata, de roupa, de cristal, glória a Deus. Mas no fundo do seu coração, o Senhor sabe a quem verdadeiramente o irmão e irmã está honrando, glória a Deus. Está dando a honra para Deus. Está verdadeiramente temendo a Deus ou está temendo ao homem? Ou tem temor da família? Glória a Jesus. Nós temos que fazer tudo com sabedoria, mas tem momentos que a nossa fé é provada, glória a Deus. E se nós não passamos a prova, então, glória a Jesus, vamos a perder a salvação. Por isso diz o Senhor, glória a Deus, aleluia, quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim, e quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, diz o Senhor, aleluia. Por isso temos que pegar, tomar a cruz, irmão, diz, aleluia, quem não toma sua cruz e não segue após mim, aleluia, irmãos, Então nós temos que olhar para nós mesmos, glória a Jesus. O qual é a tua cruz? O qual é a sua cruz? O qual é a cruz que o irmão está na sua vida, glória a Deus? Porque não é a mesma que a de outro irmão, glória a Jesus. Cada um de nós temos que vencer, pegar a nossa cruz, aleluia, e volver para Deus. Nos reconciliar com Deus, voltar para Deus, aleluia. Que Ele do povo, glória a Deus, pode levantar, pode ser um novo homem, uma nova mulher, aleluia. Levantado, disposto a pegar a cruz, tomar a cruz e sair diante, não importando, glória a Deus, o sacrifício. É isso que o Senhor quer de nós, aleluia. Que voltemos a recordar, a lembrar. O primeiro amor do Senhor, aleluia, glória a Deus. Quando nós dávamos tudo para Deus ou nada, quando fazíamos o sacrifício, aleluia, com todo amor, com todo carinho para o Senhor, aleluia. Tomar a nossa cruz, glória a Deus. Porque, irmãos, temos que estar preparados, livres, glória a Deus, aleluia. Porque ninguém está livre. O que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer de nós, aleluia. Porque chega um momento que o homem quer, glória a Deus, sua carne quer honrar a seu pai, quer honrar a sua mãe, mas se coloca em primeiro lugar antes que a Deus, aí glória a Deus vem na sua queda, glória a Jesus, aí vem na sua caída, glória a Deus. Irmãos, tome cuidado, glória a Jesus, aleluia. Temos que estar despertos, glória a Jesus. Temos que estar acordados com os olhos abertos, glória a Jesus, aleluia. Ten cuidado de ti mesmo, diz o Senhor, aleluia. Para que também tenhas cuidado da igreja. Porque nestes últimos tempos, como diz a palavra do Senhor, bendiz o apóstolo Paulo, glória a Deus, antes da sua partida. Em meio de vós se levantarão lobos que farão daño para o rebanho, glória a Deus. Que não perdoarão o rebanho do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Se levantarão e falarão coisas perversas, glória a Jesus, aleluia. Homens amadores de si mesmos, glória a Jesus, que esqueceram para que foram chamados. Para que fomos chamados, irmãos, aleluia, glória a Deus. Não fomos chamados, glória a Jesus, para o show. Não fomos chamados para as coisas da vista. Fomos chamados para ouvir a palavra de Deus e colocar por prática, glória a Jesus. Para ouvir a mensagem de Deus e fazer por prática, glória a Deus, até o último dia da nossa vida. Amém. Que Deus vos abençoe, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Graças damos a Deus. Amados irmãos, coloquemos-nos de pé, amém, glória a Jesus. Vamos agradecer pela palavra do Senhor Jesus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Oh Senhor, nosso Deus, Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por esta palavra, Senhor, aleluia. Que seja, Senhor, eu não tenho palavra, mas o Senhor tem falado mais, Senhor, aos corações do que nós podemos falar. Continua falando, Senhor, a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Antes, glória a Deus, de continuar, queremos perguntar, Lord Jesus, tem alguém, glória a Jesus, que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador? Glória a Deus, passe aqui na frente, levante a sua mão, que vamos estar orando, glória a Jesus. Alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar para os caminhos de Deus, aleluia. Alguém, glória a Deus, que já não pertence a este ministério, mas quer se unir, glória a Jesus, a partir de hoje, glória a Deus. Quer formar parte, glória a Deus, deste rebanho, glória a Jesus. Levante aí a mão, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Não tem ninguém, diz a palavra do Senhor, não é por força, amém? Glória a Deus. Mas esta palavra, glória a Jesus, também para os ouvintes. Ouvinte, glória a Deus, fale assim conosco. Senhor Jesus, nesta hora, eu me arrependo de todo o meu coração. Perdona meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Querido ouvinte, glória a Jesus. Se contate conosco. Através aí do website estão os contatos. Em www.igrejaprimitivadoutrinadivina.com. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, glória a Jesus, aleluia. Vamos levantar, glória a Jesus, as ofertas, amém? Aquele que trouxe sua oferta, seu dízimo, glória a Jesus, perdão, seu dízimo ao final, sua oferta, o seu voto, glória a Jesus. Levante nesta hora. Quem não trouxe, glória a Deus, já entregou em outra oportunidade, em outro culto, glória a Deus, levante igualmente suas mãos, que igualmente vamos orar pela sua vida, glória a Jesus, amém? Levante as mãos aos céus, sem ira, sem contenda, e oremos ao Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Oh, glória, glória, glória a Deus. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, oh Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Abençoa, Senhor, a teus servos. Abençoa, Senhor, a tua serva, oh Deus, oh Pai, que nesta hora está ofertando, Senhor, de todo o coração, Senhor, para o mantenimento da tua casa, para a nova sede que será, Senhor, em breve levantada, Senhor, aleluia, que já está sendo levantada. Abençoa, Senhor, eles, Senhor, aleluia, e repreenda todo devorador. Saiga em nome de Jesus Cristo. Saiga toda obra do mal em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Pode depositar aí, amém. Glória a Deus. Solo Deus hace al hombre feliz. Glória a Deus. Solo Deus hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Ninguna religión podrá cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Y ríndete a Él, ríndete a Él. Ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él. Ríndete a Cristo y salvo serás. Amén, gloria a Dios, aleluya Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, ya vamos a hacer la última oración, amén. Luego después os irmãos presbíteros vão estar ungindo com óleo santo. Glória a Jesus, amém. Glória a Jesus. Algum aviso, pastor? Importante. Quarta-feira, não? Glória a Deus. Amanhã, glória a Deus, amanhã, terça-feira, na noite, culto hispano, lembrando também para os ouvintes. E também, quarta-feira, glória a Jesus, estamos em campanha com o missionário Emerson Nunes. Aleluia. Ou um dos nossos irmãos pastores, quarta-feira estamos na campanha do clamor do jejum mundial do socorro de Deus a seus servos da sã doutrina contra o demônio da besta. Glória a Jesus. Contra o demônio da besta, irmãos. Por quê, irmãos? Aleluia. Porque é o pior mal que está fazendo muito dano ao povo de Deus. Aleluia. Seja, glória a Deus, que eles sejam arrastrados pela besta, ou seja, também que a mesma besta começa a perseguir eles. Glória a Jesus, aleluia. Então, estamos neste clamor, quarta-feira, já, glória a Jesus, desde 8h30 da manhã, estamos aqui abrindo as portas até as 12 do meio-dia, amém? Glória a Deus, oração da fé, glória a Jesus. Levante as mãos, vamos fazer esta oração. Nesta oração também, aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que tem um problema, enfermidade, problema, causa, glória a Jesus. Deus que olha todas as coisas, Ele vai operar na sua vida, se oramos com fé, amém? Todos dando glória, glória, glória, glória a Deus. Oh, glória, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, Senhor. Oh, bendito Señor, Dios poderoso. Oh, Dios, la gloria, Señor, avanzó, Señor. En esta hora, Señor, la vida de tus siervos, la vida de tu serva, Señor, que están, Señor, aquí, Señor, reunidos, Señor, para poder escuchar, Señor, y a oír una tu palabra, y a recibir una tu palabra, y a orar, y clamar, y a presentar, pidieron perdón de sus pecados, Señor, delante de tu presencia, Señor. Concede para él, Señor, la victoria, concede para él esa cura divina, a libertación, o libramiento para sus vidas. Salga toda obra del mal, salga toda enfermedad, salga de su vida. Hay poder en el sangre de Jesús, hay poder en el sangre del Cordero. Opera, Señor, en esta vida y libra, Señor, para gloria de un nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Aleluya. Gracias a Dios. Digamos entonces felices y contentos así. Gloria a Dios. A paz, Señor Jesús. A paz, Señor Jesús. Y a paz, Señor Jesús. Que Dios vos abençoe. Amados e queridos irmãos, amém. Glória a Jesus.